Bem, amigos, então vamos voltando agora para o nosso momento áureo do podcast, o bloco de perguntas, onde você pergunta e nós respondemos simples e fácil assim. É só procurar os meios de comunicação aí e mandar as perguntas para nós, pessoal. E agora no último bloco, também no quarto bloco, vou também passar o entrelixo das corridas aí do final de semana e vou fazer pelo menos a minha aposta, né? Já que o Pedrão e o Hélio não estão aqui, a minha aposta, meu palpite, eu vou passar para vocês aí. Bom, então vamos começar como de costume, como já de praxe, vamos falar assim, né? Vamos começar com as perguntas lá do Big One Brasil, do nosso amigo Thiago, que é o nosso chefe, o Big One Brasil. Bom, temos duas perguntas lá. A primeira pergunta é do Gilles. O Gilles fala assim, então, ele vai se referir aqui, pessoal, sobre a 40ª e 50ª edição do podcast. Ele fala assim, então, pessoal, o que eu disse sobre os exemplos sobre o Fórmula 1 foi no podcast 49 ou 50. Alguém, não me recordo qual, estava dando exemplos de pilotos vencedores que pararam de render e foi silenciado com protestos quando mencionou o nome do Vettel. Bom, quem mencionou foi eu e quem falou foi o Pedrão. Realmente o Pedrão me cortou. Mas é assim mesmo, o Pedrão às vezes ele toma água de bateria e aí fica meio doidão e acaba fazendo isso aí mesmo, mas tudo bem. E o comentário foi apenas em apoio à pessoa que não pode completar o exemplo. Obrigado, isso está do meu lado, pelo menos tem alguém para me ajudar. Sobre o consumo de combustível, acaba sendo algo surreal para nós meros mortais, pois fora os Map e classificação, Split Lambda, Duel 1 e 2, o All Star Showdown, a NASCAR corre 14.450 milhas ao ano. Claro que nem todos os carros completam todas as voltas, mas esse tal petróleo, que é o combustível, daria para dar uma voltinha para a cidade. Dá para você andar muito tempo, eu queria que juntar todo o combustível que a NASCAR gasta o ano inteiro, você vai ter como tipo andar uns 10 anos na cidade, na sua cidade que você se reside, onde você mora. E ele fala assim, no final aqui, ele termina assim, no podcast foi a primeira vez que escrevi, mas havia dado meus pitacos em alguns outros quadros. E quem sabe poderemos ter mais participações aqui do Triângulo Mineiro. Parabéns aí pra você, Gilles, que mora no Triângulo Mineiro, que realmente é um cantinho, um pedacinho do nosso Brasil aí, que é muito querido aí, onde tem que, eu dou pelo menos a comida de fogão de lenha, o doce aí é muito bom. O Jeff Gordon disse que se, aí ele faz uma pergunta aqui, né, o Jeff Gordon disse que se for campeão ele aposenta, então ele pergunta quem assumiria o carro caso isso ocorra, se o Jeff Gordon for campeão. Bom, Gilles, há de se convir e se rola essa conversa aí, né, que o substituto do Jeff Gordon seria o Chase Elliott. Não podemos afirmar 100% de certeza que o Chase Elliott é o substituto do Jeff Gordon. Claro que outras peças podem ser mudadas, outros pilotos podem ser trocados, além do Jeff Gordon, já que são quatro carros, mas o Chase Elliott é um piloto em formação da Hendrick, então realmente, se o dia que o Jeff Gordon sair, ele deve ser herdado pelo carro, o carro 24 deve ser herdado pelo Chase Elliott. Não sei se o carro o número 24 vai ser para o Chase Elliott, mas eu creio que, assim, a vaga, quando surgir a vaga no time da Hendrick na Sprint Cup, essa vaga do Chase Elliott, o Chase Elliott continua o trabalho dele lá na National Series, todo um trabalho para aprender a como dirigir o carro. E desculpa, pessoal, mas vou precisar fazer algumas pausas para tomar água, porque realmente gravar sozinho não é fácil, não. Bom, a segunda pergunta aqui do Big One Brasil é do nosso grande, saudoso e, claro, gente boa, né? Gente boníssima, como costuma falar, o Guilherme Goro Martin. Então, o Martin tá, o Guilherme aí, mais uma vez participando do nosso podcast. Ele já começa assim. Então, pessoal, começo hoje dando os parabéns. Achei a 51ª edição uma das melhores. Nível técnico muito elevado, comentário muito bem embasados. E todos os mesmos e todos os mesmos divergentes muito bem definidos. Vocês se puxaram muito bem, parabéns. Já tinha dito isso ao Pedro, separado, né? Eles conversaram off aí. E agora espero que ele repasse aos demais. Primeiro, parabéns por você por nos aturar aí já na. Agora vai ser na 52ª edição, 52 edições, há um pouco mais de um ano aí, nos aturando. E claro, está sempre, todo o podcast está participando junto com a gente aí, Grêmio. Parabéns realmente para você e obrigado pela audiência de todo o podcast que está com a gente. Bom, aí antes das perguntas ele fala assim: gostaria de trazer à tona novamente o assunto JJ, o Jimmy Johnson. Faz mais de 20 anos que eu olho automobilismo. Nasca em torno de 10 anos acompanho via sites. Gente, no meu ponto de vista, e nesse tempo, eu vi apenas 4 monstros, mitos, deuses, podemos dizer. Senna, Deus, Senior, Piquet, o Piquet pai, claro, que o Piquet Júnior é uma porcaria, e o Alonso. Pode me crucificar, mas acho que o JJ está no nível, podemos comparar, do Vettel e Schumacher. Concordo, mas pro Vettel, que não são os monstros, mas são ou foram ótimos pilotos. Para mim não importa quantos títulos o JJ irá ganhar e se irá ultrapassar o Dale. Se irá ganhar 500 provas e passar o Pérez, ele sempre vai depender de carro e equipe. E não vamos ser hipócritas, que tudo evolui com certeza, mas ainda sim aquela pecinha atrás do volante pode fazer a diferença. Vejo o Vettel tomando aula do Richardo. Assim eu tenho que pronunciar o nome dele. Esse final de semana, mais uma vez, a NASCAR é diferente, com certeza, da Fórmula 1. Mas o princípio do piloto é igual. E vejo o JJ dependente do time Hendrick no todo. Assim como vejo o meu piloto favorito, o Beto Keselowski, na mesma forma. Se não quiserem opinar, irei entender. E se quiserem me puxar a orelha, também vou. Um grande abraço a todos e vamos à pergunta. Sim, vamos à pergunta. Eu só quero fazer um parêntese antes aqui, ô Guilherme, relacionado aqui ao que você está falando. Bom, eu costumo fazer essas comparações, Fórmula 1, NASCAR, mas é claro que tudo dentro de um contexto, tentando ser o mais plausível possível para não falar que estou comparando NASCAR com Fórmula 1. Claro que a NASCAR, a Fórmula 1 é o esporte motor mais visto pelo mundo todo, né? Realmente é um ícone para o mundo todo. Hoje em dia, qualquer pessoa que se pergunta, claro que a Fórmula 1 a audiência vem caindo bastante, mas qualquer pessoa que se relaciona a carro fala assim: ah, esse carro corre igual de Fórmula 1. Então, realmente a Fórmula 1 é um outro mundo. A NASCAR tem um mundo dela, mas a Fórmula 1 é um outro mundo. Encontramos grandes pilotos em todas as categorias, e principalmente na Fórmula 1 e na NASCAR. E só para completar um pouco aqui, né, o que você está falando aqui, em relação ao Jimmy Johnson, o Jimmy Johnson é um piloto, sim, muito bom, é um piloto que realmente tem o seu talento, que, sim, claro que tudo não acontece sozinho. Eu sempre falo que o Chad Knauss é um excelente call-chifre. O Chad Knauss realmente faz tudo acontecer para o Jimmy Johnson. É mais ou menos assim. O Chad Knauss prepara o carro, dá um bom, ótimo carro, é um grande conhecedor do carro, ele consegue exprimir tudo o que ele consegue tirar de tudo o que ele consegue do carro para realmente dar o melhor carro para o Jimmy Johnson, e o Jimmy Johnson só tem que ter o trabalho de andar com o carro. Mas também assim, andar também não é tão fácil assim também, né? Só chegar e andar. Não é só chegar e andar também. Claro que dentro do talento ali do Jimmy Johnson, ele acaba fazendo o trabalho dele e acabar rendendo aí bons resultados também. Se fosse também só para andar também, se eu não fosse um piloto que andasse, soubesse andar, também com certeza o Jimmy Johnson não iria fazer boas corridas. Mas assim, o Jimmy Johnson para mim, ele é um piloto, ele não é uma figuraça, não é um piloto diferenciado, não é um piloto que faz o negócio acontecer. Eu só vou discordar um pouquinho que você falou que ele é tipo o Vettel e o Schumacher. O Schumacher já é um piloto diferente. O Schumacher, ele fazia o negócio acontecer. O Schumacher pegou uma Ferrari que era torta, que não andava, não se arrastava na pista e tornou uma, e fez uma equipe campeã. Então, já o Vettel, ele já pegou tudo prontinho, tudo bonitinho para ele. Ele fez a etapa dele de crescer, mas ele, o Vettel, ele é muito bom, ele consegue andar muito bem, mas claro, quando mais ou menos está tudo dando certo para ele. Quando tudo dá errado, ele também não faz nada de diferente. Então, assim, o Jimmy Johnson, ele é um puta piloto, ele tem as vitórias, todas as vitórias que ele tem não é à toa, não é de graça, porque o carro não anda sozinho. Os títulos que ele tem também, ele não ganhou sozinho também, não é nada de graça também, porque eu também, o que eu falo, o Chad Knauss, ele não pilota o carro, o Chad Knauss, ele prepara o carro. Quem pilota o carro tem que apenas completar o serviço dele. É só algo bem peculiar aí, que eu um dia, ou pelo menos uma temporada, eu queria ver o Jimmy Johnson, por exemplo, mudar para uma RCR. Por exemplo, ele pegar o carro 29 da RCR, que hoje está aposentado, pegar o carro 29 e transformar o carro 29 em carro campeão. Isso eu queria ver. Mas, enquanto isso não acontece, vamos para a sua pergunta, meu amigo Guilherme. Bom, o que final de semana para a Ford? Fazia tempo que eu não tinha uma varrida assim. Até a Roche andou bem. Será o ano da Ford? Há grandes indícios, sim, de ser o ano da Ford, pelo menos na Sprint Cup. E também na Truck Series, né? Talvez o Ryan Blaney é campeão. É meio complicado para ele, mas quem sabe ele é campeão da Truck Series, o Ryan Blaney. Mas na National Wide Series eu creio que vai ser um pouco mais complicado na National Wide Series. Mas na Sprint Cup, quem sabe, né? Porque temos dois pilotos muito fortes que lutam pelo título. Joey Logano e Brad Keselowski. Mas vamos esperar um pouquinho mais aí. Que foi um bom final de semana para a Ford, foi. Ganhou, foi vitória na quarta, vitória na sexta, vitória no sábado à noite. Então, realmente a Ford está num ótimo momento aí. Para outra pergunta aqui do Guilherme, aqui, ele pergunta assim, Caio Busch, cara, que final de semana terrível para o cara. Tomou pau do Bubba e do Brad. Tomou pau do Blaine e no sabadão, seu dia acabou todo ferrado. Ok, não foi culpa dele, realmente não foi. Mas o erro foi dele no box. Vou ajudar o Elhão. Será que a sorte estaria invertida? Sei que temos nossas apostas para o Chase. E o Caio não é a minha, com certeza. Mas será que tanto ele quanto o Kense pode fazer algo no Chase? Bom, o Caio Busch vem numa sequência péssima aí, né? Pouco ele teve problema, Michigan teve problema. Teve um problema agora em Bristol mais uma vez também. O Kyle Busch está num momento terrível aí. Vamos ver aí, vamos esperar. E quem sabe essa sorte, esse azar terrível que ele vem tendo nesse momento, no Chase se transforma em sorte. Ele acaba, enfim, lutando pelo título. Chega lá em Roma se lutando pelo título. E o Kenseth é um cara perigoso. Não venceu, mas ele é perigoso. Por que o Kenseth é perigoso? E esse cara, ele consegue fazer boas médias. E com esse sistema de chase de corte, importante é ele conseguir fazer boas médias e ficar fora dos cortes. Deixar para apertar um pouco mais o passo lá para as últimas corridas lá, tentando pelo menos uma vitória para dar um passo um pouco maior e chegar em Roma com possibilidade de vencer o título. Realmente são dois pilotos que não podemos... Então está indiscutível, não podemos descartar eles, que realmente são dois pilotos que podem chegar em Roma e se lutar pelo título. Aí depois ele fala aqui, o Guilherme fala aqui, que assim, termina uma pergunta bem interessante aqui. Eu até não comentei na Sprint Cup, mas no bloco da Sprint Cup, mas é um ponto aqui bem interessante aqui. Que prova maravilhosa do Agroboy Justin Auger. Realmente foi uma corrida muito boa dele. Terminou muito bem a corrida. Se não me engano foi 15º ou 16º, por ali. Mais ou menos por ali. E andou muito bem. Deu sufoco no Gordon, em outros planos, acho que no Bauer também. E será que foi Brisson que ajudou o carro a andar melhor? Ou o grid que guiou... ou, perdão, ou o guri que guiou muito. Bom, é, nós sabemos que Bristol é uma pista onde que a aerodinâmica do carro não faz tanta diferença. Então, assim, o carro não precisa ter um equilíbrio muito grande. Então, o talento do piloto ali ajuda bastante na corrida. Porque o piloto não precisa ter o melhor carro, o carro mais equilibrado. Ele precisa ter um carro, lógico, um carro bom, mas não precisa ser aquele carro equilibrado como que é, por exemplo, numa pista de uma mini meia, onde que realmente o carro equilibrado que faz os bons resultados. Então, assim, Bristol você consegue tanto com o braço do piloto, mas ali alguns ajustes, poucos ajustes mecânicos ali, você consegue fazer bons resultados. Então, realmente, o Justin Allgaier andou muito mesmo, andou pra caramba mesmo o Justin Allgaier. Realmente é um destaque positivo aí o Justin Allgaier no final de semana dele em Bristol. Aí ele fala aqui do... A outra pergunta aqui é do Brain. É, pessoal, vejo que o Brain é meio ansioso de vez em quando, mas o Brad era assim também no início da carreira. Concordo. Mas eu vejo ele bem assessorado na Penske. É, lógico que é bem assessorado. Né? Realmente ele é muito... É muito querido pela Penske e o Ryan Blaine. Acho que o trabalho de base é bom. Apenas fiquei preocupado caso ele suba logo para sprint. Já pode começar a ficar preocupado então. Acho que deveria ficar um ou dois anos na NS, na National Series, né? E depois subir. Qual a opinião de vocês? Então, o Ryan Blaine, ele já foi anunciado, Guilherme. Não sei se você está lembrado dessa notícia aí. Mas o Ryan Blaine já foi anunciado que ele vai fazer algumas corridas na Sprint Cup. Ele vai continuar na... Deva subir para a National Wide Series, mas ele vai fazer algumas corridas na Sprint Cup. No carro 21, o Trevor Bayne perde a vaga ali do carro 21 da Wood Brothers. O Blaine vai estar no carro 21 da Wood Brothers, agora com o apoio da Penske. Então a Ford e a Penske, ele vai dar todo o respaldo ali, vai estar ali por trás das operações ali da Wood Brothers ali, para ajudar, e o Ryan Blaine vai ter nesse carro 21 aí da Sprint Cup. Então, assim, vamos torcer para ele continua, que ele lute pelo título da National Series e depois ele faz a sua subida de forma saudável para a Sprint Cup. Realmente o Ryan Blaine é um piloto muito sério, muito cerebral, ele é um piloto bom, um piloto que realmente ataca. É, não é cerebral, ele é mais ou menos cerebral, ele tem hora que ele dá uns relampejos nele, que ele faz alguns erros bobos ali, é meio afobado, mas é assim mesmo, ele está lutando pelo resultado, está fazendo o negócio acontecer para o resultado vir. Então, parabéns ao Ryan Blaney aí, eu creio que ele consiga subir logo aí, mas assim, vai subir logo para a National Wide Series, no ano que vem já deve estar na National Wide Series. E logo, daqui uns 2 ou 3 anos, ele deve aparecer na Sprint Cup para lutar por algo. E ele tem a última pergunta dele aqui, do Guilherme. É, gente, a Ganassi está andando bem. Podemos acreditar que o Lars conseguiria reverter a situação entrando no Chase? Sim, ele consegue reverter a situação entrando no Chase. Aí, tanto é que a diferença não é tão grande assim do Kyle Larson. E também o Kyle Larson também pode ser um fator para vencer lá em Richmond. Eu lá em Richmond apostaria no Kyle Larson, sim. E o Guilherme termina assim: pelo amor de Deus, alguém me diz pro Hélio e pro Leozão, viu, que o Mac burro não é tudo isso. Queridos amigos, não fico triste com essa ilusão. Já temos que aturar o Hélio com o buchinho e o Mac aí fica complicado. Grande abraço, continue sempre com essa dedicação aos ouvintes. Está ficando cada vez melhor. Mais uma vez, Guilherme, obrigado por todos os elogios, obrigado por tudo. E o Jamie McMurray, ele é um piloto muito bom sim, viu, Guilherme? Eu vou ter que discordar um pouquinho, porque ele consegue realmente tirar alguns resultados expressivos quando o carro não consegue dar tudo aquilo para ele. E ele, se você for olhar assim a grosso modo aí, o trabalho dele nesse carro ruim vem sendo bem positivo. Pode pegar a média dos últimos anos aí, que ele fez bons anos aí, lutou por vitórias, teve vitórias convincentes, e sem falar também que esse ano ele foi o campeão aí, ele foi o campeão da corrida do All Star e levou 1 milhão de doletas, 1 milhão de verdinhas para casa. Bom, pessoal, agora então vamos passar agora para o nessa semana na NASCAR Home Tracks. Não tivemos nenhuma pergunta lá essa semana agora. Então vamos passar lá pro grupo Loucos por NASCAR, que não é do nosso amigo Ricardo Figueroa, mas por acaso ainda não tivemos nenhuma resposta ainda, que o Guilherme é o dono, perdão, o Ricardo é o dono ou não do grupo Loucos por NASCAR. Pelo menos o Ricardo Figueroa é o cara que dá o norte lá pro grupo lá. Bom, vamos lá. A primeira pergunta do Guilherme Almeida, ele pergunta: Caio Boa está amarelando ou é só uma fase? Bom, por enquanto é uma fase, né? Porque bater, igual ele vem batendo, problemas igual ele vem tendo, realmente é uma fase e não está amarelando. Amarelando é quando o cara tem um carro inteiro na última volta, pode ganhar a corrida e o cara realmente não faz nada. Isso é amarelar. Bom, a segunda pergunta do John Wreck, um sobrenome que tem bem interessante aqui. Penske antes domina o campeonato. No entanto, existe algum piloto de outra equipe que pode bater de frente com ele? Sim. O Kevin Harvick, da Stewart Haas Racing, é um piloto perigoso. E com certeza, né, o Carl Edwards, do carro 99, da, que é Ford, né, da Roush Fenway, eu acho que o Carl Edwards também pode... Não, pode atrapalhar aí. E claro, os três carros da Joe Gibbs, que a Toyota, quando começa o chase, vai mal, mas esse ano aí, quem sabe esse ano a Toyota chega nesse chase aí pra arrebentar aí e consiga fazer alguma coisa aí. Então, assim, lógico que pense que Hendrix, eles estão no patamar acima, estão um pouco mais evoluídos aí, eles estão muito bem, mas eu creio que essas três equipes aí, elas podem realmente surpreender a qualquer momento aí. Bom, aqui o Ricardo Figueroa fala que nós devemos gravar sempre na terça. Eu hoje estou gravando na quarta, sozinho ainda, tá? Mas assim, nós gravamos sempre conforme podemos, né? Quando vai de acordo com a agenda de cada um aí. Mas a média sempre acaba sendo na terça mesmo. E o Ricardo Figueiredo faz uma pergunta aqui também. Sobre os testes feitos em Michigan na segunda-feira, vale a pena baixar a potência e compensar com downforce? Muito cedo ainda para falar, porque tem muita coisa a ser testada ainda. As informações ainda não foram passadas, todas as informações com detalhes para nós ainda. Então, assim, é muito cedo ainda para falar ainda se compensa ou não, se vai fazer isso ou não, mas que eles querem baixar a potência, eles querem. Eles só estão achando como numa certa linha de... numa certa... manter uma linha, digamos que... uma linha técnica ali entre downforce e força de motor ali. Eles estão procurando ainda essa linha perfeita, de combinação perfeita aí. Bom, aí fala assim: com o Kyle Busch brigando feio com o Dave Rogers, já temos uma indicação de quem pode ser o Carl Schiff do Kyle Edwards? Não, por enquanto não. Pelo menos eu ainda não li nada ainda sobre quem pode ser o Carl Schiff do Carl Edwards. Eu creio que dentro da Gibbs, a Gibbs não deva fazer algumas alterações ali. Lógico que a Gibbs, muito diferente de outras equipes, não tem muito amor, né? Eles mexem, se precisar mexer, eles mexem. Mas eu creio que, por enquanto, o David Rogers continua com o Kyle Busch. Até agora, não estou sabendo de nenhuma novidade. Bom, aí a Camila William, né? Na verdade, que é o Camila William, né? Que é o William que faz a pergunta. E ele fala assim: com 40 chegando em quarto, depois de duas punições, podendo entregar o título para ele, o que vocês acham? Bom, o 48 é 48, nós já conhecemos o 48, é um piloto perigoso, tem sempre boas chances, é um piloto sempre que chega com perigo, mas ainda falar que entregar título para ele é muito cedo. Mas assim, sempre, na minha opinião, ele sempre começa um passo à frente de todo mundo aí. Bom, depois tem outra pergunta do Figueroa aqui. Ele fala que nós até sabe a opinião nossa aqui, mas ele pergunta assim: se o push to pass na NASCAR iria funcionar? Não funciona. sai fora do propósito da NASCAR. Eu sou completamente contra isso. Aliás, eu sou contra qualquer categoria que use esse push to pass aí. Eu creio que todo mundo tem que ter condições de. A categoria tem que ser nivelada, todo mundo tem que ter condições de fazer ultrapassagens de forma realmente no talento, e não criar-se artifícios de forma de ultrapassagem. Porque senão vai ficar fica uma corrida muito engessada. Uma corrida, sei lá, eu sinceramente não gosto desse tipo de, vamos dizer, a falcatrua para que aconteça as ultrapassagens. Ultrapassagens tem que acontecer de forma natural. Se a categoria não consegue realmente dar. Se a categoria não consegue dar condições para os pilotos fazerem ultrapassagem na pista mesmo, está na forma dela rever o regulamento dela, está na hora de rever a parte técnica dos carros e sei lá. Eu sou completamente contra esse push to pass, hein? Seja lá em qualquer categoria, viu? Não é só na NASCAR, não. Na NASCAR eu sou 100%, 1000% contra. Nas outras categorias também eu sou contra também. Mas também tem categoria que tem, mas não me importo muito, não. O Gabriel Almeida fala assim, ó. Essa nova geração de Larson, Dillon, Elliott pode ser considerada melhor desde a Earnhardt, Elliott, Martin, Marlin, Labonte, etc. Pode sim, pode ser uma, não podemos considerar, porque em outras épocas tivemos aí, por exemplo, a época do Dale Jr., veio Dale Jr., Matt Kenseth, Dale Jr. bicampeão da National Art Series, Matt Kenseth que lutava com ele ferrenhamente, subiu ali no começo dos anos 90, dos anos 2000 ali, né? Depois tivemos o Brian Vickers, que foi o primeiro, se não me engano, ele foi o rookie mais campeão mais novo da National Art Series também. E depois tivemos também o Martin Truex Jr. ali, que foi uma época que veio bons pilotos, chegaram à National Art Series. Mas assim, eu creio que essa geração aí, Larson, Dillon, Elliott, os irmãos Dillon, né? O Chase Elliott também, o Kyle Larson, o próprio Logano. Digamos que o Logano é o primo mais velho dessa turma aí, mas ele tá na turma dos primos ali, desse pessoal que tá chegando aí. Então eu creio que o próprio Keselowski também, né? O Keselowski também é um dos mais velhos, mas eu creio que essa turma que tá chegando aí é uma turma muito boa, é uma turma que tem que ser muito bem apreciado aí. Quem tiver possibilidades, quem for acompanhar os próximos anos aí, acompanha, que realmente daqui uns 30 anos vão ter boas histórias desse pessoal que está subindo aí. O Fernand Kensnaut, perdão Fernand, mas o seu nome aqui é meio complicado, não sei se é Fernando, mas está assim, Fernand Kensnaut aqui. Eu já vi pergunta dele já aqui, ele sempre está participando do grupo aqui, Loucos por NASCAR. Ele faz assim, a eterna pergunta: que tal três circuitos mistos na fase preliminar, que seria o campeonato regular, e por hora apenas uma no Chase? Quais seriam? Para mim, a primeira fase: Sonoma, Watkins Green e Austin, lá no Texas, e no Chase é o Elkhart Lake ou Road America, para quem preferir, que é longo e seguro. Bom, antes de tudo, o Pedro e o Hélio não estão aqui para dar opiniões deles, mas antes de tudo eu já tenho a minha opinião, até comentei isso no podcast passado, sobre circuito misto na NASCAR. Bom, existe N categorias aí no mundo automobilístico onde que você vê corridas em circuito misto. Por exemplo, a V8 Supercars. A V8 Supercars, os caras dão de 10 a 0 na NASCAR, porque lá são todo mundo técnico, lá todo mundo anda muito bem, a categoria, todos os carros muito próximos, e lá não é igual na NASCAR. Na NASCAR você vê um monte de carro pesado tentando parar com os freios, que os freios deles são até assim, teriam que ser melhores os freios da NASCAR, né? Teria que ser um freio bem mais elaborados. Mas como a NASCAR corre apenas duas vezes em misto, todo, não compensa fazer todo esse amparato, fazer tudo isso para ter uma, realmente ter um carro 100% eficiente, como por exemplo um carro da V8, como um carro da DTM, como um carro de outras, vários WTCC, são outras categorias que já correm misto. Eles não são tão, a NASCAR não tem um carro tão eficiente misto. Então assim, é, de forma feia que nós vemos acontecer várias coisas, vários strikes, várias batidas, se bem que o nível nos últimos anos vem melhorando muito, né, na NASCAR, em, né, em relação às corridas em road course. Mas, pessoal, desculpa, mas toda a pausa que eu dei é porque eu tô tomando água, viu? A garganta, falar direto assim, seguido, a garganta dói mesmo. E, eu, assim, eu creio que, assim, como temos várias categorias que podemos ver grandes pilotos, podemos ver muita ultrapassagem. O que eu falo, quem assistir a V8 Supercars vai deixar de lado a ideia que a NASCAR precisa ter misto. Vai deixar de lado. Porque a base da NASCAR, a NASCAR nasceu em cima de oval. A base da NASCAR é oval. As grandes batalhas, as grandes corridas estão nos ovais. Tanto é que começa no oval, que é Daytona, e o campeonato termina no oval. Então, como eu já até li uma matéria na NASCAR, como a base da NASCAR é em oval, a NASCAR é feita para correr em oval, então assim, o misto, digamos que os mistos que tem hoje na NASCAR, digamos que estão assim, um souvenir, né, para o pessoal que gosta de misto aí. É apenas um apreciado aí pro pessoal aí, realmente para ter algo diferente. Agora assim, vamos falar de misto no Chase. O misto no Chase vem sendo algo que vem sendo martelado, né, ano a ano aí, algo que realmente vem vindo à tona cada vez mais, vem vindo à tona aí, para tentar colocar um misto no Chase. Por quê? Porque a intenção do Chase é provar, ter um campeão que saiba andar em todos os tipos de pista, desde o oval grandão, que é Talladega, né, até o menor oval que temos, que é Martinsville. Só que, por exemplo, que nem assim, o ano que vem, a mudança do ano que vem, vai começar em Chicago, depois vai para New Hampshire, já existe uma mudança de pista aí, ele sai de um oval de uma milha, lá se não me engano é uma milha e meia, duas milhas, não sei, de um oval que tem uma certa inclinação de curva, ele vai para New Hampshire, que é um flat, que é um oval sem inclinação quase que mínima, inclinação, se não me engano, acho que é 9 graus apenas. Depois sai de New Hampshire, vai para Dover, um oval de uma milha, é uma milha de concreto mais rápido do mundo todo, uma super inclinação, então assim, já muda drasticamente. Depois ele vai para Charlotte, com o oval de uma mil e meia, um clássico oval de uma mil e meia. Depois ele pula para Kansas também, com um oval completamente diferente. Tá vendo? Que assim, apesar de ser só oval, são ovais diferentes, não são sempre as mesmas pistas. E depois ele vai para Talladega, uma pista que o pessoal anda em quatro linhas, todo mundo colado. Realmente tem muito mais espaço que Daytona, onde que temos realmente grandes finais, uma corrida completamente alucinógica, né, da NASCAR. Depois vamos para Martinsville, onde que é o grampo, realmente é o grampo mesmo. Lá, uma pista flat, uma das pistas mais velhas, já toda com o asfalto todo remendado com concreto nas curvas. E realmente onde que o freio é o para-choque do carro à frente. Não tem freio lá em Martinsville. Você vai frear quando você encostar no para-choque do carro da frente. Que lá é complicado. Lá todos os carros começam tudo bonitinho, limpo e bem arrumado, e termina tudo muito bem amassado, sujo, pronto para ser trocado. E depois de março você pula para Texas, depois você vai para Phoenix e termina em Homestead. Então assim, como é a essência da NASCAR, é oval, você tem vários ovais, você tem vários tipos de ovais diferentes, é isso que a NASCAR quer ver, e se cogita-se, né, fala-se, que querem colocar um misto no Chase, justamente para ser mais um tipo de pista diferente. Mas assim, a diversificação das pistas, dos ovais no Chase, eu creio que está de muito bom grado para os fãs aí, para todos nós aí. Eu realmente eu creio que está muito, muito, assim, muito bem distribuído ali as corridas ali. Então, assim, no Chase eu até seria a favor devido à diversidade, da diversidade que o piloto precisa ter para andar bem em todos os tipos de pistas para se realmente provar campeão. Agora, colocar esse monte de misto aí, eu já sou completamente contra. Para mim tem dois, esses dois aí são... Então esses dois aí já faz muito tempo, e creio que esses dois vão ficar por muito tempo. E creio assim que possa entrar, não vou falar que não vai entrar não, pode entrar, mas que vai ser um pouco mais difícil, vai sim. Essa é a minha opinião. Bom pessoal, então vamos agora então, né, as perguntas estão sanadas, respondi todas as perguntas. E perdão se tiver alguma pergunta perdida aí no Twitter, no Facebook do Pedro ou do Hélio, ou se tiver algum lugar perdido aí, ou no e-mail do Pedro, que também que, às vezes o Pedro recebe pergunta por e-mail. Peço desculpa, pessoal, mas pelo menos o que eu tenho aqui de perguntas são essas, tá? Que do Loucos por NASCAR e lá do Bigone Brasil. Bom, então vamos agora então passar agora pro final de semana. Vou fazer as minhas apostas para o final de semana e depois eu vou dar umas pinceladas nas notícias aí que aconteceu, né? Já aconteceu ontem, que é o calendário novo, e depois a notícia do Ron Horner. Vamos lá então, pessoal. A NASCAR Truck Series vai estar nesse final de semana na pista, vai correr lá no Canadá, lá naquela pista maravilhosa no Canadá Tire Motorsports Park. Lá no Canadá, que ano passado o Chase Elliott acabou vencendo a corrida, que mandou, eu não lembro o que ele mandou pros pneus lá na última volta, mas ele mandou o cara lá. Bom, 29 truques inscritos nessa corrida. Colocusser vai no 0-0. Tem bastante piloto diferente aqui, uns pilotos canadenses aqui, diferente aqui. O Tyler Young vai no 0-2. O John Hunt Nemechek vai no 8. O pai dele não corre, então ele vai correr. O Brandon Newbery vai estar no 9. A Jennifer Jacoby vai estar com a Ram, com a Dodge, no Truck 10. Ele final de semana vai com o Truck 10. O Tagliani, tá pessoal? O Tagliani vai estar no Truck 19. O Tagliani que vai estar no Truck 19, foi o truque que venceu a corrida em Bristol. E o Alex Tagliani vai estar nesse truque aí. Realmente esse truque aí deve ser fator para a corrida. No Truck 20 vai o Graham Galgen. E Joe Cotter, o Ron Horner não vai estar, ele está no entrelist aqui, mas ele não vai correr. Ben Kennedy, o Carmel Hurley, o Justin Daniels, o TJ Bell vai estar no 50. No 51 vai o Eric Jones. E fiquem de olho nesse cara aí, ó. O Truck 53 vai estar, se bem que ele vai estar com o Truck 1 RAM, ele não deve fazer muita coisa não. Mas o Andrew Ranger vai estar no Truck 53 aí, ele que sempre aparece nessas corridas de misto aí. O Scott Stenzel, Matt Crafton, bom pessoal, é isso mesmo. Como o Ron Horner Jr. não vai estar na corrida, né, o truque dele fechou as operações, então teremos até agora 28 truques aí para corrida lá no Canadá. A corrida do Canadá da Truck Series vai acontecer no domingo, dia 31. Começa ali por volta de 1h30 da tarde lá no Canadá, para nós aqui 2h30 da tarde, pessoal. Realmente vai ser uma corrida muito boa de se ver, como espero que seja tão boa quanto ano passado, porque ano passado a corrida foi muito movimentada. E quem ganhou ano passado foi o Chase Elliott. Bom, eu vou apostar, não tem como não apostar nele. Eu acho que o Alex Tagliani aí vai ser o diferenciado dessa turma aí. O Alex Tagliani vai fazer uma boa corrida e vai levar esse truque 19 para o Victory Lane, deixando o truque 19 em sequência. Ganhou em Bristol e vai ganhar no Canadá, lá no Canadá Tire Motorsports Park. Bom, pessoal, então vamos agora para, vou pular agora para Nationwide Series. A Nationwide Series que corre lá em Atlanta. Bom, pessoal, vamos lá então. A corrida acontece no sábado à noite, às 8h30 da noite. Temos até agora, no momento, 41 carros inscritos. Pelo menos um carro deva voltar para casa. De diferente aqui, o Kevin Harvick vai no carro 5. O Jeff Green vai no carro 10. O Carl Long vai no carro 13. O Turner Benhill vai no carro 17. O carro 20 vai o Matt Kenseth. No 22 vai o Joe Logano. O Carlos Contreras vai no 23. O John Stowley vai no 25. No Larson vai no 42. Que a ausência continua no 31. O Di Benedetto vai no 46. O Kyle Busch vai estar no 54. O Derek Cope vai estar no 70. Ele que sempre para esse carro aí. Ah, o Kevin Swindle vai estar no 93. E o David Regan volta no 98. Nessa corrida aí. Bom, pessoal, a corrida acontece sábado à noite, 8h30. O vencedor pra mim aí vai ser o... Vou apostar no Kyle Busch. Kyle Busch vai ganhar essa corrida aí. Vai tirar essa zica que ele vem tendo aí. Vai jogar tudo pra fora aí. Vai vencer essa corrida aí. Agora vamos passar então para a Sprint Cup lá em Atlanta. Lembrando, só lembrando, pessoal, que a corrida lá em Atlanta vai ocorrer no domingo à noite, tá, pessoal? A corrida não acontece no domingo durante o dia. Acontece no domingo à noite, porque na segunda-feira lá nos Estados Unidos é feriado. E é o Labor Week, né, que é o, digamos que é o final de semana do trabalhador lá nos Estados Unidos lá. Onde que é o que tem o Labor Day lá, onde acontece todo final de semana aí muita festa, vários eventos lá durante a pista lá. Tanto é que eu andei lendo no site lá da pista de Atlanta, realmente tem muito, vai ter muita coisa lá, para quem tiver lá em Atlanta vai ter muita coisa legal, muita coisa interessante para se ver lá na pista de Atlanta lá. É um final de semana bem interessante. Quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque é muito interessante. Bom, o entrelista está aberto aqui. Até agora, 45 carros inscritos. E de diferente aqui até no momento, é o, pelo menos que eu já sei de cabeça, é o Ty Dillon. Ty Dillon que faz a sua primeira largada na Sprint Cup. Vai no 33, claro, né? Que ele sempre, esse 33 é o coringa da RCR aí. Ele vai estar no carro 33. E quem mais aqui de diferente aqui? O Justin Allgaier. O Brad Moffitt vai estar no 66. Eu vou estar de olho nesse Brad Moffitt aqui, sempre fazendo boas corridas. Vamos ver o que ele consegue fazer com o carro 66. O Mike McDowell volta no carro 95. Volta, né? Continua, né? No carro 95. O Josh Hayes vai no 98. Vickers, bom, pessoal, de diferente, Reed Sorensen vai no 36, de diferente é isso mesmo, pessoal, não tô vendo aqui mais ninguém diferente, não. Bom, o Tony Stewart até agora não se falou nada, pelo menos até agora que eu vou, tô gravando agora na quarta noite agora, né, até agora nada foi falado do Tony Stewart, se ele correrá ou não. Mas aqui, pelo menos no entrelist, está o nome dele e está assim, tá confirmado que ele corre em Atlanta. Vamos esperar um pouco aí. Bom, pessoal, quem vai correr... Quem vai vencer essa corrida lá em Atlanta, para mim, vai ser o... Eu vou seguir na linha da Hendricks ali. Quem vai vencer essa corrida aí, para mim, vai ser o Jimmy Johnson. Acho que o Jimmy Johnson está na hora do... Jimmy Johnson vai acabar tendo aquele carro apelão. corrida noturna, o Chat Knoz é foda, o Chat Knoz arrebenta. Eu, a corrida, ele vai conseguir consertar esse carro aí e com certeza ele vai acabar vencendo essa corrida aí, o Jimmy Johnson. Bom, pessoal, esses são meus palpites para o final de semana em Atlanta e também lá no Canadá, lá no Canadá Motors Park. Bom, pessoal, tem duas notícias aqui que é bem interessante aqui, que eu separei para vocês aqui da semana. É, eu já até comentei, só dando uma pincelada novamente aqui. A TCM, né, a Turner Scott Motorsports, fechou a operação do Truck 30, vai deixar o Ron Hollander Jr. a pé. O Truck 30 nem viaja para o Canadá, teve uma rincha lá entre os dois donos lá. Eu já, um podcast atrás aí, teve a briga entre o Turner e o Scott. Um podcast atrás aí eu havia falado, o Pedrão falou, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, ó, Pedro, não sei não, mas isso aí pra mim tá com cara que o Scott, tá, as operações, dinheiro. Daí foi à tona aí agora aí, brigaram aí, teve problema. Então parece que o Truck 30 realmente não corre mais. Em 2014, Horner Jr. ficou a pé, procura um truque, já wanted, né, já está na procura de um truque aí para correr. Eu não sei se ele vai conseguir encontrar um truque para correr no Canadá, pelo menos fazer a manutenção dos pontos dele até arrumar um truque realmente para terminar o ano, truque, patrocínio. É pego meio de calça curta aí o Horner Jr. Eu creio que vai ficar um pouco difícil pro lado dele aí. Bom, pelo menos na TCM, na National continuou tudo normal. O Larson e o Dillon no carro 42 e 31. E na Truck Series, o Ben Kennedy no 31, no Truck 31. E o Cameron Haley vai no Truck 32. Só realmente o Truck 30 que fechou. Fim de operação para o Truck 30. Realmente, um abraço, como diz meu amigo Pedro Mungart. Um abraço do Gaiteiro, é vida que segue. Vamos continuar aí, tocando o barco aí. A outra notícia também, pessoal, que eu separei aqui, foi o calendário da Sprint Cup. O calendário da Sprint Cup foi anunciado na terça-feira à noite. Temos grandes modificações, né, assim, modificações até que interessantes aqui. O começo do ano, né, começa em Daytona. Claro que tem o Sprint Lambda, tem o Duo e tal. Depois vem a Daytona 500. De costume sempre era Phoenix. Esse ano vai ser Phoenix. Vai ser Daytona. Depois de Daytona 500, vamos para Atlanta. Atlanta deixa de ser uma das corridas que vem para decidir ali as vagas, os chases ali. Vamos para Atlanta, depois Las Vegas. Aí sim vamos para Phoenix. E depois de Phoenix continuamos ali, pulamos para Fontana. Então sempre Phoenix e Fontana continuam ali. Depois Martin, vem o Texas, Bristol e Richmond. Aí depois vem Talladega. Sempre também ali perto ali tínhamos Darlington foi lá pro final. Darlington, vamos dizer assim, que foi lá pro lugar de Atlanta, que era uma corrida antes de Richmond, que agora ficou assim, né? Esse ano também é a mesma coisa, mas ficou assim: Green, Michigan, Bristol. Esse ano era Green, Michigan, Bristol e Atlanta e Richmond. O ano que vem vai ser Green, Michigan, Bristol, Darlington e Richmond. Então teve essa mudança aí. Bristol também que mudou. Bristol era em março, agora veio para abril. Digamos que essa mudança aí foi mais pensando nas chuvas, né, pessoal? Pensando um pouco na chuva que veio atrapalhando os últimos anos aí. E o resto da temporada aí, sem grandes mudanças aí. O Chase também, até que o Chase ficou bem interessante, do Chase aí. Talladega, Martinsville, Texas, Phoenix e Homestead. Digamos que no Chase aí não mudou praticamente nada, né? Dover, Kansas, Charlotte. E lá continua a mesma coisa lá também. Ah, sim, mudou um pouquinho ali. Dover subiu. Aí vem Charlotte e Kansas. Mas Talladega, Martinsville, Texas, Phoenix e Homestead, pelo menos continua a mesma coisa. Pelo menos continua ali, as últimas 5 corridas continua a mesma coisa. Tivemos também o calendário o calendário da National Ice Series. O calendário da National Ice Series, as mudanças mesmo é que agora quem fecha a última corrida do ano em road course é World America e não mais Mid-Ohio, como foi esse ano, né? A última corrida em misto da National Ice Series foi em Mid-Ohio. O ano que vem a última vai ser em Road America. E na Truck Series também nada de espetacular, também mudanças também não. Nada de, assim, digamos que realmente vai causar algum impacto maior aí. Bom, pessoal, para a 52ª edição, né? Vamos terminando ela, chegando ao final dela agora. E espero que vocês tenham gostado dessa 52ª edição. Desculpa por ter tocado sozinho essa edição. Infelizmente, mais uma vez, o Pedro não pôde estar presente aqui. Mas eu toquei a 52ª edição sozinho. Desculpa, pessoal, que às vezes eu tive que ficar pausando, mas é porque eu tenho que ficar tomando água por causa da garganta, que realmente fica doendo. Mas espero que vocês tenham gostado. Desejo um bom final de semana para vocês. Um bom restinho de semana aí. Um bom final de semana. Que o final de semana seja repleto de boas corridas, e vamos estar aí realmente para acompanhar tudo o que aconteceu de melhor nesse final de semana da NASCAR. Só reforçando, sábado à noite National Wide, domingo à tarde Truck Series no Canadá, e domingo à noite lá em Atlanta a Sprint Cup. Realmente as corridas em Atlanta são fora de sério. A Atlanta é uma das pistas que eu mais gosto no quesito uma mini meia. Pessoal, forte abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo, pelas perguntas, e espero que vocês tenham realmente gostado. Pessoal, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.